O protesto, que começou de forma pacífica em Brasília, terminou em vandalismo. O grupo só recuou quando os policiais agiram utilizando bombas de gás lacrimogêneo. Marcas do vandalismo estão por toda a parte na esplanada dos ministérios. Vou te mostrar o que é vandalismo. Isso é vandalismo, massa manipulada pelo capitalismo. Isso é vandalismo, massa manipulada pelo capitalismo. Isso é vandalismo, massa manipulada pelo capitalismo. Isso é vandalismo, massa manipulada pelo capitalismo. Vandalismo não é só viver de quebra-pau, é teu parente morrendo na fila do hospital, enquanto o prefeito da tua cidade tira férias. Vandaliza e deixa o povo viver de misérias. Bate ponto, condução lotada e tem mais, e sobrevivem com menos de 600 reais. Vandalismo é roubar, não usar inteligência. Não faça isso engravatado, odeia concorrência. Vandalismo é apoiar o consumismo, egoísmo, investir no racismo em prol do alcoolismo. Trocar o sentimentalismo, deixar o idealismo, viver imperialismo. Pelo meu país, pátria amada, sinto dores. Só pra não dizer que não falei das flores. Vandalismo é o digital que cê tem que fazer. Isso vai satisfazer, então ligue sua TV. Quebra coisas, não verdadeiro vandalismo. É manipular mentes em prol do consumismo. Não sou vândalo, dissidente Marighella. Atitude da favela e a mente de Mandela. Eles não querem saber de jovem consciente. Todo dia manipulam de maneira diferente. Vandalismo é reprimir com gás lacrimogêneo. É o que a burguesia faz conosco há meio milênio. Estamos cercados por engravatados falsários. Vândalos não, apenas revolucionários. Vandalismo é manipular a mídia social, apoia a corrupção, regime ditatorial. Anos 60, anos 70, década de 80. Não vou recuar pro mero spray de pimenta. Joguem suas bombas, não vai me assustar. Sou da nação que já venceu a ditadura militar. Coitado daquele cego alienado que delira. Vandalismo contra o povo é divulgar mentira. Destruíram vidros de bancos, se revoltaram. Então responda quantos povos os bancos quebraram. Nós destruidores, isso mesmo que cê acha. Verdadeiros vândalos atiram balas de borracha. Verdadeiro vandalismo estão censurando. Pense assim, seja livre ou morra tentando. Mídia vendida, comprada pela arquibancada. Sempre censurada, narrada por nada. Cada temporada mostrada, formada, pintada, fechada por mente alienada. Sempre idolatrada, estocada por massa vetada. Mentira algemada, verdade deixada, não sabe de nada. Vandalismo não é só porrada. Não é o que a mídia diz, é o inverso. Vandalismo é o que acontece dentro do Congresso. Não é somente quebrar o Itamaraty, mas se for preciso a Babilônia vai cair. A questão não é só fazer o Congresso cair, mas se não formos à rua não vamos evoluir. Uma coisa tá difícil explicar pro povão. Degradação é antônimo de evolução. Não mostram a verdade, me julgam de vândalo. Não vou ser anônimo na hora do escândalo. Tu não estás importando o sangue que eu tô dando. Mas não é pro Hemocentro, é pra ver o Brasil mudando. É bem diferente a mensagem que querem passar. Afeto subconsciente de forma subliminar. Mas eu sou inteligente, não deixo me afetar. Vandalismo inconsciente é fingir que vai informar. Poucos conseguem ir avante e honrar tua conduta. E assim, verás que o filho teu não foge à luta. Sempre vou honrar a pátria amada, Brasil. Enquanto eles honram parte armada, fuzil. Vândalo é quem devia imposto por moral. Dinheiro que seria usado pra escola municipal. Muita mentira datada, escondida atrás da gravata. Porcos de terno, vulgo magnatas. Isso é vandalismo, massa manipulada pelo capitalismo. Isso é vandalismo, massa manipulada pelo capitalismo. Isso é vandalismo, massa manipulada pelo capitalismo. Isso é vandalismo, massa manipulada pelo capitalismo.